metrô meio 11 agora, permaneço de longe. A gente perdeu contato com o centro, havia solicitado a velocidade de 310 nós, confirma em R2 de acordo com a carta. Afirmativo, mantendo o perfil da chegada Mari. Perfil da Mari, velocidade de acordo com a STAR, descendo para o 050-1011, confirma? Afirmativo. Controle Salvador, Papa Tango, Whisky, Charlie Mike, perfil da Coral. Whisky, Charlie Mike, contato, radar na decolagem, suba uma centena na saída Coral. Uma centena, Coral, Charlie Mike. Salvador, boa tarde, Gol 9600, informação, Romeu. Ajuste 060-1011, 250 nós, 1600. Está no localizador, está no Gormal 41. Completa, ele é single light, chamando Torre 118-6-1941. 18-6-941, obrigado. Foi Salvador, Gol 1941, está 1,5 em descendo igual. Deverá manter proa de decolagem até cruzar o 040, livre decolagem, o vento 180 graus, 5 nós. Sim, tipo, tudo proa até cruzar o 040, iniciando 4061. O Gol 941 continua aproximação, aguarda pista 10 livre, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 180 graus, 612 nós, ajuste no 0 no 1, 1011. Ok, 1011 na aproximação, aguardando pista livre, Gol 941. É o controle, bom voo, azul 4061. Zero 35, bom dia. 4061. Azul 4061, bom dia, mantendo pro até o 40, após curva direita, direto gole, azul 4061. Mantendo pro até o 40, após direto gole, 4061. Pro, autorizo, filho da Bastia, pessoal, 045. Quebec Serra, livre ascensão, 045, reporte nivelado. 045, Serra. Celso. Transferência de comunicações. Levar até 4. 4061, da presente está autorizado. Com vara direita, direto gole, do 4061. Direto gole, 4061. Número 2230, boa tarde, essa identificação, prossiga na chegada MAN, desça 070, altímetro 1011, permanece de lá. 070, 1011, Batalhão 2230. Está liberado a velocidade, certo? Negativo, mantendo perfil, é o número 4 para pouso. Demitiu, foi instruído pelo centro, manter a máxima, o senhor quer que reduz para quanto lá? De acordo com o perfil da chegada, man. Ah, afirmativo. Vai cumprir o perfil 2230. Aquilo Zulu, vetor radar para separação de tráfego, mantendo ainda o 40, curve a direita, proa 275. Mantendo 40, vai curvar a direita 275, Lima, aquilo Zulu. Dados fazem comunicações, 40 milhas afastado do Salvador, reassuma direto ao Conquista. Positivo em caso de falha, 40 milhas, visando terminar, voa direto ao Conquista, Lima, aquilo Zulu. Alguma autorização, homem, delegado? Vai lá. É, Salvador, azul 4082, igualmente solicito a Renato. Confiado, desse mantenha 050, com azul 4082, após ITAP, prossiga para o Serra Vitor 366. 7 após ITAP, descendo até o 50, direto para o Serra Vitor 366. Acal 372-3834. Completa a Renave chamando Torre 118-6-3834. Muito bem, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. 3834 Otan, vai passar o 372, baixar travado, configurar para pouso. Reautorizar o 2510 para a Renave, reporte Serra Vitor 366, azul 4082. 2500, reportará sobre o Serra Vitor 366, autorizado, Renato. Recife, mantendo a minha escuta agora. Na proa ainda confirmada, de Matilde Zulu vai acender o 080. Afirmativo. Carilho 2230, passou uma centena, MC redução agora para 2109. Afirmativo, reduzindo para 2109, passou a do 2230. 2 metros impactados, cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros. Obrigado. Aquilo Zulu, reassuma a navegação, direto Evaldo presente, Lima Aquilo Zulu. Vou direto Evaldo, Lima Aquilo Zulu. Após ITAP, Sierra Vitor 366, 1600. Após o fim do estacionamento do mesmo, o senhor está autorizado para o pushback estacionamento, correndo a equipe de solo, que a gente chama de táxi. Passa Juliette, 941. Ingresse Juliette, portão 03. Juliette, 3, 941. Azul 4061 no chame centro Recife, 1288, alterno 3325. 288-3325, azul 4061. Tarilo 2230, vetor radar para sequenciamento, curve à esquerda, proa 090. O limite é o que deu Mike 120 de Simbra. Eu ativo direito, esquerda 090, o limite é o que deu Mike de Simbra, eu poderia qual é confirmar? 120 de Simbra. 120 de Simbra, passarei do 2230. Boa tarde, é o Patrão Luiz que traz o Lula, autorização Terra 9MB, uniforme Tango. Série completa RNAVE, chamando Torre 118-6, azul 4082. Chamar 18-6, 4082, obrigado, bom trabalho. Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, pode apresentar no Pátio 1. Time 2011. 2500, 1011, reportará o 360. Atareiro 2230 para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 155, reporte estabilizado. Ativo direita, 155, reportará estabilizado, passareiro 2230. Controle Salvador, gol 924, está atingindo nível 120, perdeu contato com o centro. Controle Salvador, 4082, negativo contato com a torre. Nós estamos verificando aqui via telefone. Afirmativo, está na final. 1924, consiga na chegada a MAN, deixa o 050, altímetro 1011, assinando a identificação, gol 924. 050 no 011 ou no 964. Torre 686, atente novamente, azul 4082, atento para o deslocamento de 1200 metros da cabeceira no 0. 7, acho mais 86, obrigado. Atingiu 4000, passarelo 2230. Prossiga para 2000 pés, reportando o estado no curso localizador, passarelo 2230. 2000, reportará no localizador, passarelo 2230. Aqui o Zulu, chama agora o Centro Recife no 288, alterno 3325. 288-3325, Prozima, aqui no Zulu, obrigado. Oi, Felipe. Falou, um abraço. Controle Salvador, tá 3074, informação Romeu. Zé Lima Tango, está no Pátio Porto, para acionamento de decolagem, chama agora a torre 1-9, decimal 6. O ajuste é 1-0. 1-0-1-1, o ajuste. Confirme para ver. Tá, 3-1-7-4. Sou 3-6-6, visual 1-6-0-0. 1-6-0-0, completo a RNAVE chamando Torre 118-6. 18-6, tá. Mercedes 41, ataque autorizado, direita, alfa, mantendo a minha escuta até alto para ingressar, o ajuste é no 0-1-1. Direito de Alfa até o ponto de espera da Delta. Estou no 90 graus, 4 nós, ajuste no 09. Desceram no 0, deslocada 1.200 metros. Deslocada 1.200 metros, aguardando no 600. Azulou na base, está pronto, pronto. 3-4, seu portão número 4. Atento para o nave já está taxiando. Após ingresso para o pátio 1 no portão 04. Ok, portão 04 para 3834? Afirmativo, está 3834. Ok, entendeu? Autorizado ingressar no pátio 1 para o portão 04, 3834. Zé Zulu, só confirmando, Salvador. Para CIA 90, uniforme Tango Tinga. É o visual 05, confirme só a radial que afasta aí a distância. Passa na 307, distância por 160 milhas, 1-6-0. Alô, Salvador 8001, autorização 330, Recife. 301, irei coordenar 330, Recife, número 2 copos, formação em curso, Sierra. Enter, na escuta. Brasil, confirme só novamente a radial, qual é a radial que afasta? É. 305 por 1620 milhas, Whisky Bravo Golf. Copiado, copiado. Irei com a Renato Recife, 085 para o Tinga. Mantendo a minha escuta agora. Okay, lembrando que estamos em transporte de emprego, ok, senhor? Sim, telefone, eu estou ciente. Irei priorizado, ciente. Obrigado. Inicie o táxi, informe ponto ideal para iniciar o procedimento de decolagem, hotel Lima Tango. Direcionamento e mantenha a minha escuta para a cópia. Direcionar e mantenha a escuta para a cópia Zulu. Azul 4082, solo 59, 121, decimal 9 é liberado. 219, azul 4082. 66 descendo para 2.500 pés. O 924 reportando aquela posição da RDA autorizada. Toque Serra Vitor 366, 2.500. O 924. Para ingresso na Delta, web 741. 741, ingresse na Delta e quando lá no ponto de espera chame torre 198 decimal meia, vai justo no 09 no bom voo. 186, obrigado lá. 600. Lima Tango 180 graus, 10 mais, livre da colagem no 7. Passou externo, passarelo 2230, visual. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, passaria do 2230. Nossa, escuta 2230. Fora do solo, tá ali matando. Solo, tá 8001. 001, ponto cópia. Afirma o pushback também, posteriormente. 001, autorizado Salvador, Recife 330, aerovia Peru 58, decola da 10, curva esquerda, perfil da PUC Aracaju, código 5575, frequência do controle 119, decimal 35. Separar, ó, sai da 58, decola da 10 com curva esquerda. Na PUCA Aracaju, o transponder 5575 e o controle 119358001, pronto para o estacionamento. 301, confirmando, após a colagem curva esquerda. Estou, curva esquerda, desculpa. 111, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Autorizado para o estacionamento, 800. 14082, ingresse via Quilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, vai aguardar o azul 4082. Olá Salvador, boa tarde, o nome 600 livrou. O nome 600, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reportaria antes daquilo, o nome 600. Esse Bravo Zulu acionado na data, prova táxi cópia. Entre esse Bravo Zulu, o setor Recife ainda não possui seu plano, estamos em correlação com o mesmo, está autorizado o táxi, mantendo a minha escuta até o ponto de espera da para ingresso na... A pista não certo, ok? Mantendo a minha escuta e reporte para ingresso na pista. Ok, mantendo a sua escuta até o ponto de espera da 17, aguardando, Whisky Bravo Zulu. Simão, qual PB, Whisky Bravo Zulu? 03. O 3 PB, copiado. Com referência visuais, na minha escuta até cruzar 2.500 pés, que Luca vai quiser. 330, chame o controle de solo 129. 219, livrar, obrigado, passageiro 2230. Vista Goronave 24. Completo R9, chamando torre 186, Goronave 24. 186, Goronave 24, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde ao passageiro 2230, livrou. 2230, possível ataque via Alfa, reporte antes de ataque sequilo. Afirmativo, via Alfa, reporte antes daquilo. Objeto 6741, livre decolagem, 160 graus, 089. Livre, vai iniciar o MZ6741. Volo 924, continua aproximação, pistão 0, cabeceira deslocada no meio 200 metros, ajuste 10 no 1, vento 170 graus, 10 nós, aguardando pista livre. Deixa agora pista livre, 924. 082. 282, ingresso do portão 09, agilista, aeronave da TAM, que vai iniciar já o táxi, tá próximo através do portão 11. Gente, vai ingressar agilizando pro portão 09, o azul 4082. Paulo, boa tarde, Paulo, Recife, de coordenada 390, mantendo me escuta e aguarde, número 2 para a cota. Aguardando. Fala, quanto espera da 17, prazo cota e ingresso, esse é o prazo do Zulu. Cliente, mantém o ponto de espera, esse prazo do Zulu. No Fortaleza, nível 310, número 4 para a cópia, quais são? Número 3 para a cópia, mantenha a minha escuta agora. Aproximando daquilo, o Gono 600. Ingresso aquilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1. Ok, ingresso aquilo, pátio 3, reporte para o pátio 1, Gono 600. Repouso na pista 10, Gono 900. Decola, ascensão 340, saída da EL. 340, nada da EL. Posso estar presente e voar direto para Deda? Autorizado direto da EL, da presente, web 6741. Da EL, da presente, obrigado. Alternada Natal para o táxi. Atento para o nave que está finalizando o estacionamento do portão 09 da Azul, após que eu siga Juliette, Alfa e reporte para ingressar na Delta, até lá na minha escuta. Ok, finalizando aqui com a Azul à frente, Juliette, Alfa e reporte para ingressar na Delta, 8001. Chegou a Azul na escuta? A escuta, próximo. Solo, passageiro 2230, antes daquilo. Chegou a Azul, chame agora a Turre 198 decimal 6 para a cópia e decolagem, tem um bom voo. 286, obrigado. Solo, passageiro 2230, antes daquilo. Passageiro 17, pronto, cópia. Pista para o Tinga 085, correto disponível, decolagem da pista 17, curva direita, para ingresso no corredor Axé, inicialmente 1000 pés de restrição. O controle autor em 199.35, aciona o 5062, Whisky Bravo Zulu. 0085, autorização na verdade no comissário, 17 com curva direita, CRC meio pé, controle 1935, aciona 5062, na grande quadra, proteja o Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, cotejamento correto, POB? 03, a bordo está pronto para ingresso e decolagem. Livre ingresso e decolagem, pista no 7, 180 graus, com meia dúzia nós, Whisky Bravo Zulu. Livre ingresso e decolagem, no 7, Whisky Bravo Zulu. 621 está pronto para buscar estacionamento, pode descer, mandar guardando a porta. Então, número 2 para a cópia, objeto, mantendo a minha escuta e aguarde. Torre Gol na 924. Prossiga. Confirme a frequência? 121 na decimal 9, 121 na decimal 9. 219, 9, 9, 9, 7, 4, 1, seu vestido agora o centro Recife, ok? Em 1, 2, 8, 8, alternando 3325. 1288, alterna 3325. Obrigado. Controle Salvador, TAM 3660, 7 da Tango. Tingindo 150 para prosseguir. 3660, prossiga para o 050, na chegada à Mari, acionando a identificação, altímetro 1011, permanece vigilância. Afirmativo, 50.011 na chegada à Mari, identificou. Partiu no terremoto, parceiro 2230. Solo Golo 924, livrou, muito boa tarde. Boa tarde, Golo 924, prossegue táxi via Alfa, repórter antes táxi Equilo. Alfa é importante para aquilo, 927. Gol 1328, desce para aqui. Gol 190, gol 1328. Motorista 58, decola da 10, curva esquerda, perfil da PUCA, Aracaju, código 5005. Frequência do controle em 199.35, torre 198.6. Autorizado 390 para Recife, pelo Eutoruíde 58, saída PUCA, transição Aracaju, 5005 no transponder, o controle 11935. Está pronto para o estacionamento, gol 974. 74, confirmando nível 390, com curva esquerda após a colagem. Afirmo, 390, curva esquerda, estacionamento. Então, 8... Tá. Mantenha a posição e aguarde para o pushback. O gol no 754. Aguardando 754. Só passando o 230, tá autorizado o táxi? Passando o 230, autorizado o táxi. Até a remota. Autorizado o táxi até a remota, passando o 230, atualizar o contrato, estacionado. Objeto 6721, sua fotocópia. Objeto 6721, autorizado Salvador, Fortaleza. No nível 310, aerovia Zulono 9, decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, código 5002, frequência do controle 199.35, torre 198.6. Do Axé, restrito mil pés. Responde, vai me acertar 21? 5002. Reto, portão 612. Ah, já passou a retaguarda na passarida. Começou visual comigo. Mesmo já cruzou essa retaguarda. Está autorizado o seu pushback e acionamento. Vai me acertar 21, sem para o táxi. Chamar para o táxi, me acertar 21. 1954, após a jornada passarida, lembrei 120, passa a retaguarda. Autorizado o seu pushback e acionamento no portão 08. Após o passaredo, o estacionamento do 974. Utilizado no localizador, até 3074. Completa a ILS sem glide, chamando torre 1986, 3074. 1986, 3074. 924. Ador, até 3174. 8001, decolado aos 11, controle 119, decimal 35, um gol. Geral 35, boa. 3174, o vento no 70 graus, 08 nós. A cabeceira deslocada no meio 200 metros, ajuste 1-0-1-1, reporte baixado travado. Já está com a trem baixado e travado, até 3174. Livre pouso, pistão 0, cabeceira deslocada, 3174. Ciente, livre pouso, cabeceira deslocada, até 3174. Voo local, mil pés, confirme corredor axé, voo local. Tá 20 milhas? Voo alfa, grupo desligado, autorizado Salvador, Salvador, voo local e corredor forte até 20 milhas, a 1 mil pés. Decolada no 7, curva esquerda, após código padrão 0151, frequência do controle 199.35, torre 198.6. quinhentos pés, ok? Isso eu mantenho 2.500 pés, prosseguindo agora direto de China. Tive a ascensão 2.500, direto o Tinga, o Isque Bravo Zulu. 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1.3.10, 1 baixando agora a torre.